caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Na vossa companhia, até às 12h30, o programa do Telefone Toca. Desde já temos a dizer um muito obrigado ao Sr. António Fortes, esteve aqui com o seu Cantar do Galo, como sempre as suas músicas bem divertidas. É assim que se começa logo ao domingo de manhã, aqui na Rádio Arc-en-Ciel. Aqui durante estas 2 horas e 30 minutos, estamos aqui para levar o melhor da música portuguesa e também levar as suas mensagens, trazer as suas mensagens aqui à antena. Para isso, um só número de telefone, 0238-434800. Simplesmente porque não para escolher uma música ou oferecer um disco à sua avó. Pois hoje é o dia das mamis aqui em França. Ou da vovó, como você se quiser. E por que não ir à padaria e comprar um croissant com avelã, ou sei lá, como diz aqui a música? O com queijo será logo mais difícil, não? Mas um croissant recheado com marmelada, ou sei lá, outra coisa qualquer. Portanto, nós estamos aqui para lhes oferecer o melhor da música portuguesa. E não se esqueça, fique connosco, somos a boa companhia. Agora vem aí a dupla Orfiram. Quem és tu? Lá fora está bastante frio, mas o sol brilha aqui em Orleans. Mas as temperaturas são à volta de 2, 3 degraus. Agora, neste 2 de março. Eu sempre tive a mulher mais perfeita. Sim, nosso amor é pura realidade. Pudesse fazer um só pedido, ficaria para sempre contigo, juntos na eternidade. Quem és tu? És o grande amor da minha vida. Quem és tu? A mulher que só me faz sorrir. Quem és tu? És amante e eu tua rainha. Sou um barco que anda à deriva sempre que não está. És o grande amor da minha vida. Quem és tu? A mulher que sempre me amou. Quem és tu? És aquele que realizou meus sonhos. Já faz tempo que nós estamos juntos. Isto é o nosso amor. Eu te agradeço por estares a meu lado. Já fazes parte de tudo o que é meu. És o grande amor da minha vida. Quem és tu? A mulher que só me faz sorrir. Quem és tu? És amante e eu tua rainha. Sou um barco que anda à deriva sempre que não. que nós estamos juntos, isto é o nosso amor. Já faz tempo que nós estamos juntos, isto é o nosso amor. Orfir, quem és tu? Eles estiveram aqui logo de manhã a cantar, hein? Mesmo com este frio, eles estão aqui para cantar aqui esta grande música. Agora vem outro grande nome da música portuguesa. Ele chama-se Nino da Concertina, um jovem talento da música tradicional portuguesa. Vamos ouvir, Nino da Concertina. Põe mesmo toda a gente a dançar aqui, o Nino da Concertina. Agora quem vem aí é outro jovem talento. Ele chama-se João Miguel e ele diz para te dar. Quando o meu olhar encontrou o teu, o meu coração todo tremeu. Parou tudo à volta, o mundo éramos nós, numa multidão ficamos sós.

Rocha por trás. Eu sou a Sónia. Ai, a Sónia Encosta. É Sónia Costa. Tanto me faz. Grande showman da música portuguesa, esta Sónia Costa. Agora quem vem aí também é um talento da música portuguesa, já bem confirmado. Ele chama-se Eduardo Santana e ele diz que é um pinga-amor. Já tive um amor em Braga e outro lá para Bragança, mas o Diana do Castelo é que me dava mais esperança. Tive um outro em Vila Real que não era verdadeiro, mas não tirava da ideia o meu grande amor de Aveiro. Por isso elas dizem que eu sou um pinga-amor, um pinga-amor, um pinga-amor. Por isso elas dizem que eu sou um pinga-amor, um pinga-amor, um pinga-amor. Tive amor em todo o lado, um no Porto e outro em Viseu. Perder aquele amor da guarda foi dos que mais me doeu. A de Leiria foi a primeira com quem lidei muito bem, mas já tinha outra em Lisboa, Alegre e Santarém. Por isso elas dizem que eu sou um pinga-amor, um pinga-amor, um pinga-amor. Por isso elas dizem que eu sou um pinga-amor, um pinga-amor, um pinga-amor. Amor que tive em Setúbal era de fazer inveja, e já não tenho a certeza de como eram as de Évora e Beja. A da Madeira era tão linda e a dos Açores um caso raro, mas nunca me hei de esquecer da Morenita lá de Faro. Por isso elas dizem que eu sou um pinga-amor, um pinga-amor, um pinga-amor. Por isso elas dizem que eu sou um pinga-amor, um pinga-amor, um pinga-amor. Mais uma com quem fui sempre tão franco, mas acabei por me casar com a de Castelo Branco. Por isso elas dizem que eu sou um pinga-amor, um pinga-amor. Ai, ele é mesmo um pinga-amor. Ele viaja pelo país inteiro e deixa amores por todo o lado. E você, onde é que arranjou o seu amor? Em que cidade? Um pinga-amor, um pinga-amor. Ele chama-se então Eduardo Santana, esteve aqui com o seu pinga-amor. Agora vem novamente aí o Nininho da Concertina, jovem talento. E ele disse que é o cowboy da Concertina. Vamos acreditar, ele certamente vai por isso. Já tocou a sineta para chamar a atenção. Batam palmas em compasso, dai um grito bem alto no meio da multidão. Já toda a gente viu e o povo entreviu, não tem quem enganar. É uma moda bonita, cowboy da concertina, já vos vai ensinar. Damos uma voltinha, bate na palma da mão. Calça as botas do deserto, chega-te aqui para perto, tira os pezinhos do chão. É para curtir e beber, e até ao amanhecer, vai ser só alegria.

02 38 43 48 j'en connais 00. Une que ce matin a été au marché, elle est rentrée, elle a dit oh, qu'est-ce qu'il faisait froid. C'est vrai qu'il fait, il y a un vent frais, mais bon, après ça reste, ça va, c'est mieux ça que la pluie. Quand on est derrière le carreau, on est bien au soleil, on est même peut-être un peu chaud, mais dès que tu ouvres le carreau, il fait un peu plus frais. Mais on est là pour emmener de la musique à nos auditeurs, hein, c'est ça? C'est ça. On était avec Nino de Concertine. Et on continue avec, c'est une nouveauté? Non? Ouais, elle est pas si vieille que ça. Elle a 4 mois. Lamb Korea March. A Maria esperta, tão cheia de graça. Quando as tranças balançam, agita o seu corpo no meio da praça. Rainha da festa, a mais engraçada. Sua alma dança e nunca se cansa, é a mais falada. Mãe, fica no ginga, rebola, nem olha para mim. Ai, como sorri, ai, ai, ai, como sorri. Fui corajoso e na dança puxei-a para mim. Nós ficamos assim, ai, ai, nós ficamos assim. Maria, gostosa, teu sangue dentro é da minha mente e me descontrola. Maria, gostosa, teu sangue é fogo no charme vaidoso, meu amor devora. Cheia de graça, quando as tranças balançam, agita o seu corpo no meio da praça. Rainha da festa, a mais engraçada. Sua alma dança e nunca se cansa, é a mais falada. Mãe, fica no ginga, rebola, nem olha para mim. Ai, como sorri, ai, ai, ai, como sorri. Fui corajoso e na dança puxei-a para mim. Nós ficamos assim, ai, ai, nós ficamos assim. Maria, gostosa, teu sangue ardente leva a minha mente e me descontrola. Maria, gostosa, teu sangue é fogo no charme vaidoso, meu amor devora. Maria,

as canções de antigamente. Diz, meu filho, o amor nem o manto de rainha. Diz, meu filho, o amor nem o manto de rainha. Para mim tem mais valor BH para te poder beijar, que a malta não desafina. Vamos ao baile, menina, vamos os dois apertar. Eu só te quero lembrar que o baile quando acabar, esta noite serás minha. Vamos ao baile, menina, vamos os dois apertar. Banda Festival aqui com Vamos ao Baile, Menina. Nós, sábado à noite, também vamos ao baile, não é? Oui. On a effectivement le repas sur le thème de la paella qui aura lieu ici à l'espace arc-en-ciel. Je crois qu'il reste encore quelques places. Oui, il y a encore quelques places. Plus beaucoup, mais quelques-unes. Il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas. Le menu, enfin le tarif, hein, c'est une paella avec... Allez, entrée plat dessert, on va dire, pour faire court. Et il est de 30 euros pour les non-adhérents, 25 pour les adhérents, avec une soirée dansante, avec Capanegra qui sera là en format un peu spécial. Mais on sera là pour faire animer jusqu'au tout petit matin. Alors, ça vous dit réserver, hein, vous pouvez réserver à partir de lundi, hein, lundi oui, jusqu'à... Oui. Il faut venir réserver ouais. Et puis jusqu'à aller mercredi maximum, je pense. Ouais. Voilà, après ça devient compliqué à gérer. Voilà. Donc pour les retardataires, si vous avez rien à faire samedi prochain ou vous avez une soirée qui s'est annulée, et ben voilà, il y a encore quelques places, alors allez-y. On est pratiquement plein. En tout cas, on continue avec Claudia Niar, Portugal a bailar. Vai durar. Portugal vai bailar. É isso mesmo, aqui com Cláudia Niarra, aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Agora vamos ouvir Nikita. Nova questão, Rádio Arc-en-Ciel. Na minha terra, há um boato, solteiros sem namorada, casados

On continue. La prochaine chanson, elle a été demandée de Françoise, une fidèle auditrice, El Viejo. Sentado en la orilla del camino, con un libro bajo el brazo, parecía un hombre joven siendo tan mayor mi amigo. Miraba de reojo hacia lo lejos, en la boca un cigarrillo, murmurando algo entre dientes, se reía del destino. Decía que la vida era de broma, saludando a las señoras, agitaba su sombrero, sonriendo como un niño. Leía poesía y recitaba algunos versos de memoria, me contaba alguna historia de sus tiempos de chiquillo. De otra guerra, y era el hombre más persona que jamás he conocido. El viejo aquel romántico sin tierra, te invitaba a su ginebra, con poemas incluidos. Adiós, amigo mío, tan joven. Seguirá siempre presente, tu palabra me acompaña en el camino. Adiós, amigo mío, tan joven. Adiós, mi viejo amigo, tan querido. Descansa en paz, que ya escribí tu nombre junto a aquellos de los que jamás me del camino, con un libro bajo el brazo, parecía un hombre joven siendo tan mayor mi amigo. Leía poesía y recitaba algunos versos de memoria, me contaba alguna historia de sus tiempos de chiquillo. Daniel Eric, Sabor du Merengue, son dernier single. Ça a été demandé de Mathis pour ses deux mamies en leur souhaitant une bonne fête des grands-mères. On écoute Sabor du Merengue.

L'Atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'Atelier Papille, au 73 rue André Bessot, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Polytechnique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. Le carnaval arrive à Georges. Rendez-vous samedi 1er mars à 20h30 pour la retraite au flambeau. Départ devant la mairie avec distribution de l'onction pour une ambiance magique et sa majesté carnaval. Les dimanches 2 et 9 mars, la fête continue. Dès 10h, les rues s'animent au son d'une bande, puis à 15h, place à la grande parade carnavalesque. Char, bandes, batucadas. Un spectacle haut en couleur et gratuit. À 17h, retrouvez tous les groupes musicaux sous la halle pour un moment festif. Et pour clôturer en beauté, dimanche 9 mars, à la tombée de la nuit, suivez les Blancs jusqu'au bord de Loire pour assister à l'embrasement du grand bûcher de Sa Majesté Carnaval. La fête foraine est ouverte les après-midi du 1er, 2, 5, 8 et 9 mars au Mail Porte-Madeleine. Un carnaval haut en couleur à ne manquer sous aucun prétexte. Alors, venez nombreux. Je profite également pour faire un petit message également et pour surtout rendre honneur à cet homme qui a beaucoup contribué ici au sein de la communauté portugaise, mais également pour Radio Arc-en-Ciel. C'est Osinho Lantelo Aich, qui a été vice-consul d'Orléans pendant de longues années, qui a œuvré dans beaucoup d'actions pour la communauté portugaise ici à Orléans dans les années 80-90, et puis il a aussi beaucoup œuvré pour les associations locales, hein. Moi j'ai beaucoup partagé avec lui à l'époque pour diverses associations. J'ai eu la chance de partager aussi un stage avec lui où il aimait beaucoup l'informatique et la programmation. Et donc voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui donnait de son temps pour les Portugais, les associations portugaises ici d'Orléans, et qui a beaucoup œuvré. Malheureusement, il nous a quitté la semaine dernière, et donc effectivement, il faut aussi lui rendre hommage, parce que il a beaucoup aidé la communauté portugaise ici à Orléans, et je pense que nous tous, hein, nous pouvons citer un exemple où il a participé, où il a contribué, où il était présent. Surtout Radio Arc-en-Ciel, ça, il a été animateur Radio Arc-en-Ciel. Il a été fondateur. Il était fondateur. Et moi, je l'ai vu travailler, faire les casiers derrière. Il a fait des casiers en bois parce que malheureusement, il avait pas les deux mains, il avait qu'une main. Et ça l'empêchait pas de travailler, d'être courageux et d'aller en avant. Oui, c'est pas la cravate et la chemise qui était un obstacle pour lui. Il a beaucoup œuvré dans diverses associations, participé, fait en sorte que les associations puissent évoluer, construire et grandir ici dans l'agglomération orléanaise, et puis tous les Portugais également qui puissent s'installer et trouver des facilités administratives. Parce que, bah, effectivement, au consulat, il était quand même très arrangeant. Il essayait toujours de trouver des solutions pour tout le monde. Donc voilà, il n'y avait pas que lui, hein, mais bon, en l'occurrence, ouais, ça a été un grand monsieur. On parle de lui et voilà. Malheureusement, il nous a quittés, mais c'est la vie. Exactement. Et on continue en musique. Et lui, il aimait spécialement le fado de Coimbra. Oui. Et on le dédie cette chanson. Deixa a guitarra chorar por mim. Deixa o vento balançar a saia. Se se alimbe, então deixa que eu caia. Fiz tudo o que eu cantei. E vê como cada poema te encaixa tão bem. Ser sincera, ser sincera. Eu sei que o amor é uma corda e a nossa não quebra. Ser sincera, ser sincera. E diz ao nosso filho que esta é nossa dança inteira. Então deixa-me dançar contigo, faz o nosso amor limpo e deixa a corda até não dar mais, até não dar. Então deixa-me dançar contigo, faz o nosso amor limpo e deixa a corda até não dar mais, até não dar. Não dá, deixa-me dançar contigo, até dizer não dá mais, deixa-me ficar contigo. Só pedir, por favor. Jura-me que nunca vais. Jura-me que nunca vais. Então deixa-me dançar contigo. Faz o nosso amor limpo. E deixa a corda até não mais. Até não mais. J'ai encore deux dédicaces. La première, c'est de ses petits-enfants, Louane, Gabriella, Luca, Eva, Ruben, pour leur mamie Arminda. Pour lui, c'était un très très bon dimanche et une bonne fête des grands-mères. C'est aussi de Suavor Gloria per Uluish, que fez o seu aniversário com muitos beijinhos e um grande, grande abraço ao Luiz da Suavor Gloria. On continue, on écoute. Carnaval. Carnaval, bah oui, c'est la fête des grands-mères, mais c'est aussi l'époque du carnaval. On a ici en l'agglomération orléanaise à Jargeau, un grand carnaval. Je crois qu'il y a un défilé aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, puis la semaine prochaine aussi. Donc, un week-end en plus, il fait beau, faut profiter. Et puis, bah, forcément, au Brésil, c'était toute la saison des festivals et des carnavals. Et donc, on écoute Ivete Sangalo qui est la reine. La reine. Yeah. ça emmène du rythme sur Radio Arc-en-Ciel. Ah, c'est la joie, c'est la joie, effectivement. Et là, on va écouter une des dernières. Nous nous réveillons. Tu dois connaître cette chanson, certainement. Tu c'est la connais. Vrai? Ça a été une reprise. C'est une reprise, bon. D'accord. Tenho pensado em nós, como é que estamos? No final, eu vi que nunca estive tão bem. Tenho pensado em nós, onde é que vamos? Para uma terra onde eu sei que não mora ninguém. Nunca vi mulher tão bonita assim. Diz-me o que tu queres de mim. Se quiseres levo-te a Paris. Nunca vi mulher tão bonita assim. Diz-me o que tu queres de mim. Porque eu sou. Ai, ai, ai, ai. Eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim. Deixá-la quando quiser. Ai, ai, ai, ai. Eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim. Beijá-la quando quiser. Eu só quero beijá-la. E eu só quero amá-la. E vou levar a mala de viagem para longe onde não existe nada. E nunca vi mulher tão bonita assim. Diz-me o que tu queres de mim. Se quiseres levo-te a Paris. Nunca vi mulher tão bonita assim. Diz-me o que tu queres de mim. Porque eu sou. Ai, ai, ai, ai. Eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim. Beijá-la quando quiser. Eu e Nuno Ribeiro aqui com esta nova versão. Eu gosto dessa mulher. Portanto, c'est l'heure pour nous de se quitter. Il faut on va faire un plongeon dans la mer là, avec Irène Costa. Ah, pour la dernière. Tout ballon. Ah, elle est vieille cette chanson. Ah, je sais pas, non, elle vient de sortir il y a deux jours. Je sais pas si c'est une reprise. Ah, ou alors après, ah, ou à moins que je confonde avec autre chose. Ok, d'accord. Je sais pas, je découvre aussi. Ah, bah peut-être. Écoute, on va écouter Irène Koch. On va se quitter avec Irène Koch sur tout ballon. Un bon dimanche à vous tous. Profitez bien de ce soleil. Restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel parce que Nicolas est là. Et puis, on se donne rendez-vous samedi prochain. Voilà, il y a encore quelques places, pas beaucoup. Pas hein, beaucoup. On m'a dit, ouais, on m'a dit ouais, tout à l'heure, il n'arrête pas vrai. Beaucoup finalement. Il en reste même presque, presque rien. On va y... voilà, mais tenter. Mais tenter, ça peut encore 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, mais, ça va être impossible. Mais sur les deux prochains jours, quoi, pas plus. Ouais. Voilà. À bientôt. Allez. Se não afunda, se você afundar, eu vou.